passaram anos e anos sobre esta roda da vida, farinha que foi moída, vai-se haver são desenganos. Atou-me a sorte este nó, cobriu-me com estes panos, ao peso dos meus enganos, sai a farinha de amor. Na palma da mão estendida, leio um caminho de pó, lembranças do homem só, são as andanças da vida. Foram dias, foram anos, foi uma sorte moída, vida que tenho vivida, vai-se haver são desenganos, vai-se haver são desenganos. Nome de roda partida, nome